Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o mal não teria acontecido. Lembra, Mestre, Ele era o teu amigo. Hoje eu ouço a tua voz. Hoje eu removo a pedra. Hoje eu faço a minha parte. Hoje eu retiro a faixa que